Joga pra cima e de ouro. Isso é o beat paredão. Lion Acessórios, meu parceiro Binho Lion, tamo junto. Paredão, vida louca sem destino. Valeu, parceiro louco, tamo junto. Joga pra cima e canta aí. Pensa, ó. E o tanto que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás. Você deixou pra trás. E tudo que eu fiz não valeu. Eu fiz de tudo e você não mereceu. E não mereceu. Eu desejo que um dia você passe o mesmo e veja aquela mesma cena e vai saber o gosto da traição. E porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação. Eu tô indo embora, pra não voltar mais. Essa aliança joga fora, você foi incapaz. Você foi incapaz. Pra cima, vai, vai. Chama na pressão, chama, chama na pressão. Vai, vai, vai, vai. André CDs, Sanco CDs, o moral de Riacho, Frio Piauí, tamo junto. Jaca CDs, solta a voz, canta assim, ó. Eu desejo que um dia você passe o mesmo e veja aquela mesma cena e vai saber o gosto da traição. E porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação. Eu tô indo embora, pra não rodar mais. Essa você foi incapaz. Chama na pegada, vai, vai, vai. Júlio CDs, o moral de Piancó, tamo junto. Anderson Divulgações, o moral de Brasília. Forte abraço, tamo junto, irmão. Wonderfly Produções, tamo junto. André CDs, o moral de Ibicoara.